DJ PR, quando eu vou embora, caralho. É o K01, porra. Toma, track. Censuraram, já falei 10 vezes pra você parar de pedir o projeto. Toca DJ PR, quando eu vou embora, caralho. É o K01, porra. Toma, track. Censuraram, já falei 10 vezes pra você parar de pedir o projeto.